Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e eu esqueci a minha frase. Frase clássica. Então é porque eu esqueci mesmo, eu tava com a frase zona pronta. Ah, aqui é Joel Suki, eu já encarei a morte. A morte não, a fome. A morte, caralho. O cara tá loucão. E eu sou o Neto Maru e a segunda parte do desenho, depois do intervalo, é sempre a mais massa. É. Pois é, né? E não tem ali o Jota nem o Samuel pra fazer a abertura, né? Eles então... morreram. Então bota a frase solta deles aí. Aqui é Samuel Ragnos e... Samuel falou, cara. Gato com alce, com ovelha, com favorito, cara. Que eu acho que é com urso. Eu sou o Tio Zivas e o desenho pra estimular o pessoal a x. Aqui é o Jota e eu queria, né, macho? Pato do Norte. Bem, essa foi a frase solta do Samuel e do Jota, né, mano? Pelo menos foi o que eles disseram, né? Pois é, né? A gente tem nada a ver com isso, né? Exatamente. E no episódio de hoje a gente vai continuar a falar sobre desenhos animados, os clássicos, né? A gente ainda deixou muita cor de fora também, né? Mas era um dos episódios mais pedidos, né? Então a gente teve que esticar pra dois programas, né? Pra poder atender a todo mundo. Exatamente. E vamos lá pros e-mails. Correio. Muito bem, Neto, vamos para a nossa leitura de e-mails, onde a gente falou no episódio passado de desenhos animados também, né? Também. Também. É isso aí. A gente tá aqui plena segunda-feira, né, gravando um cast ali, cara, dessa porra dessa obra que não termina, né? Não termina nunca. É, o cara tem que botar aquela placa de o transtorno, né, provisório, né, mas o benefício é permanente, né? Exatamente, né, meu? A gente sempre tem que ficar lembrando, né, o pessoal, que nem só de Azilla Cast vive o Azilator, né? Exato, né, meu? Galera ali tem que acessar as colunas, né, os artigos que o Azilla lança, né, e tal. Esse ano a gente já começou com muitos artigos bons, né, com muitas atrações interessantes, fora o Azilla Cast, propriamente dito, tem o próprio Baião de Letras, né? O Azilla Comics. Exatamente, cara. Tem o Azilla Leitura que estreou nessa semana, né, mano? Pois é, mano. Você que vai dormir ali, quer ler alguma coisinha do seu tablet, né? Você acessa o Azilla e lê os nossos artigos, né? E dá um comentário lá, um like, um compartilhar no Facebook. Você também que é meio desativado e no... Desativado não, né? Desavisado, desativado também. Desativado. Não tá entendendo porra nenhuma do que a gente tá falando, acessa os links aí na postagem, né? A gente vai deixar os links. Exatamente. Porque tudo pode acontecer, né? Vai que é um ouvinte que acompanha tudo, mas que por algum motivo ele não sabe que o Azilator tem várias outras atrações, né? Então... Pois é, né? Vai que é um ouvinte cego, né? O cara não... nem sabe. Inclusive o site tem botão de acessibilidade. Né? Então... Exatamente. Locadora do Azilla vai estar de volta em breve, né? Depois da reforma. Pois é, um dos motivos porque o locador do Azilla não está sendo devido à reforma no cenário, né? Mas por uma boa causa. Exatamente, cara. Mas logo estará em breve. Logo estará em breve, não. Logo estará de volta em breve. Né? Logo estará em breve, a gente está de que nunca. Logo, né? Estará em breve. Submarino, a gente tem que continuar falando dele aqui, né? Se você vai comprar alguma coisa, compre pelos links do Submarino. Atualmente é alguma coisa, né? Porque o Submarino já comercializa tanta cor barata, né? Que praticamente qualquer cor que o cara pensar deve ter lá na Submarino, né? Então, já sabe. Exatamente. A gente, comentando de novo aqui, a gente tem a versão sem e-mails do podcast. Essa versão aqui é pra aquele pessoal que é impaciente, né? Você quer apresentar o Azilla pra uma pessoa que não conhece o que é podcast, envia a versão sem e-mails. Aí depois o cara vai lá no site. É, eu acho também que essa versão é válida justamente pra isso, pra apresentar e tal um cara mais corrido, porque... Afinal, os e-mails são tão divertidos quanto o próprio programa em si, né? Exatamente. E se você estiver assistindo a versão sem e-mails, o podcast, os e-mails vai acabar agora! Agora é a versão da galera que... É os caras da resistência, né? Os caras... os caras que já estão acima do nível 20. Pois é, né? Carlos Coelho. Caros asilados, sou ouvinte do cast desde o início, mas como uma rapariga interesseira que sou, só agora que depois que comecei a produzir conteúdo é que resolvi entrar em contato. Ó, oh, filho da puta, porque ele começou a produzir, entrou na chibata também. Aí esse bicho deve ter pensado, vixe, doido, é foda mesmo, mano. O cara faz tudo aqui e tal. Não é. A negada nem pra mandar um e-mail, aí ele resolveu se redimir, né? Pra ver se não vai pro inferno e tal, tá certo. O programa é foda pra caralho, me identifico com uma das com várias histórias contadas com vocês. Em muitas ocasiões. Acho que as aventuras relatadas foram verdades, vividas por mim, vigi. Bem, o motivo desse contato é para um futuro próximo, assim que estiver novamente empregado, né? E todo mundo que envia e-mails consegue emprego, né? No asilo. Inclusive, a gente devia botar isso aí, mano, na descrição do site, né? Pois é, né? Porque tá doido, mano. Tem empresa de consultoria aí que cobra um absurdo por uma parada dessa que a gente faz de graça, mano. É, mano. Queria convidar os diletos senhores para participar de uma degustação de cerveja para o meu canal. Ixi, aí estaria. Só o cara assim de graça. Deve ser, né? O Daniel já apertou isso aí, né? De graça. Pois é, tem os links dele aí embaixo do canal do cara e do Facebook. Dá uma acessada aí, né? E logo em breve a gente estará lá, né? Com o Manel lá também. Com a cerveja de graça, né? Principalmente. Rodrigo, analista de sistemas do Rio de Janeiro, e o AsilaCast estourou meu fone. Olha aí, o poder das asiladas. Quem mandou o cara comprar um fone de baixa qualidade, né? Pois é, mano. Comprar um pelo link do submarino, né? Exatamente isso aí que eu ia dizer. Se ele tivesse comprado o link via submarino, isso não teria acontecido, né? Com certeza. Mas já que ele tá sem fone, né, e tal, aproveite a oportunidade, né? Pois é. Bom, estamos devendo 15 conto, olha aí. Oh, yeah, 15 conto é o fone que esse bicho rouba da TAM, né, quando ele viaja e tal. Gostaria aqueles fonezinhos dos agentes do Matrix, né? Aquele cara bota no... Mas como sei que vocês não vão pagar, poderiam divulgar meus apps para Android. Porque aí sempre que o povo fica lá na propaganda, eu ganho dinheiro. 5 pontos a cada 1000 cliques. Tá porra, mas tá fácil pra ninguém, né? É doido. Caralho, aí na faculdade o pessoal dizendo que programador nada no dinheiro, ó. Não é, não. O programador ganha bem aí, mas dificuldade do cara. Caralho, se eu fosse o Jota, mudava de faculdade, né? O Jota tava fazendo programação, né, meu? Coitado, né, meu? A gente vai deixar aqui os links, né, dos aplicativos do nosso querido amigo sem fones, Rodrigo. Mas se bem que só pelo fato desse bicho roubar fones de ouvido de companhia aérea, já dá pro cara deduzir que analista de sistema o negócio tá foda, né, mano? Tá perigoso, meu, tá doido. Bruno Henrique, sem idade, sem nada e sem absolutamente nada, né, aqui. Esse é um dos caras que não vai arrumar emprego, né, meu? O cara não bota os dados, né? Que tá fudido. Conheci o Vazila por um amigo do meu estágio, o Geraldo. Geraldo? Esse nome é escroto, mas Geraldo. O apelido Kilo ou Ita. Se tiver como, manda um abraço pra ele, que tenho certeza que ele está ouvindo. Aí, um abraço aí pro Kilo ou Ita, né? Ah, mas tem que ser um abraço pro Geraldo. Porra de Kilo ou Ita. Um abraço pro Geraldo. É, Geraldo é mais doidinho. Vamos ao que interessa. Nos tempos que todos sentem saudades pela falta de preparação, a infância, olha aí, o desenho que eu considero o melhor que eu já assisti, o glorioso Dragon Ball. Dragon Ball é foda mesmo. Já foi motivo de brigas na minha rua, vigi. Tudo isso porque eu era o único que tinha uma bola decente para as partidas de golzinho de chinelo. Aqui a gente chamava de travinha, né? É, que a gente chamava de travinha, uma parada foda, viu? Véio? Que na rua todinha só um cara tinha uma bola decente para jogar travinha, né? É doido. E todo santo dia, eram as 10 da manhã, o pessoal já estava na rua para as partidas diárias. E como todo fanático por Dragon Ball, quando dava 11h30 era hora de começar na TV Globinho, olha aí. Mas também era uma vagabundagem foda, né, mano? Os caras no meio da semana querer jogar a bola até altas horas, mano. É, e 10 horas da manhã que é quente, que são uma porra. Não é, mas aí também os caras têm que dar um desconto pro cara, né, mano? E aí quando começava o Dragon Ball, ele pegava a bola e falava: falou, pessoal, hora do Dragon Ball. A negrada já olhava torto e eu tinha que sair fedendo pra casa, pra dentro de casa. Enchi. Inclusive, esse bicho tá totalmente no direito dele, mano. Os outros caras que são loucos, mano. Na hora do Dragon Ball, o cara tá no meio da rua, ó. Pois é, né? Teve um dia que voou pedra na minha direção por causa disso, já que na maioria das vezes meu time tava perdendo o jogo. Mas isso aí também já era uma estratégia, né? Pois é, né? A gente tava levando um fumo, no Dragon Ball, falou. Mas um dia jogaram uma pedra e acertou o carro do meu pai, vixi. Aí a porra ficou séria, né? O Opalas é um 95, né? Eita, pô, tu sabe que o Opala, uma pedrada, ele já consome 1 litro, né, de gasolina. Fui lá e contei pro velho, que ficou muito puto. Já saiu na hora babando. Só... Pai, o cara teve um AVC, ó, só que o demônio tinha jogado a pedra, já não estava mais na rua. Aí o cara saiu fora, né? Mas eu sabia onde era a casa dele. Esse bicho aí era estilo Tony, né? Não adianta o cara fazer a parada se outro cara sabe onde ele mora, né? Aí... Pois é, fui lá com o velho e meu pai. E meu pai falou com o pai dele, e no final das contas o pai dele disse que não iria pagar porque não tinha como que, mano, provar. Já fez isso, mano? Era advogado, ó. Meu pai. Que comprovar, ó. Se fosse na época de hoje, né? O celularzão aí. Esse bicho tinha levado era uma voadora, mano. O pai do outro garotão lá. Meu pai deixou pra lá e uns dias depois o capeta em forma de guri apareceu na rua. Pensei que esse bicho ia dizer que o pai dele tinha deixado pra lá, alguns dias depois o carro do pai do colega dele tinha amanhecido todo arranhado. E foi naquele dia que ele voltou pra casa com a canela toda inchada, ninguém sabe por quê. Aí. Matheus Saldanha, estudante, Fortaleza, Ceará. Aí. Fala aí, asilados. Conheci o AsilaCast no começo de 2013 e já me vi sendo o melhor podcast nordestino das galáxias. Olha, isso é verdade. Já escuto o cast há pouco mais de um ano, mas esse é meu primeiro e-mail. Esse bicho é quase um ouvinte, filho da puta, né? É só porque ele... Como é? Ele reconheceu que é o melhor podcast da galáxia, né? Não, isso aí faz parte também. O cara tem a humildade de reconhecer a superioridade dos outros, né? Bom, estou escutando o cast retrasado sobre manias e me lembrei de quando eu era criança. Quando eu simplesmente não conseguia pisar nas linhas entre os azulejos. A parada de matar a mãe, né? Isso aí eu acho que é geral, mano. Ninguém conseguia pisar nas linhas. Ele diz aqui que ele ficava imaginando que aquelas linhas eram alarmes laser que o chão tinha, ó. Achava que era o James Bond, ó. Achava que era Missão Impossível, né, cara? Eu passeava com meu pai pelos cantos e ele ficava logo puto comigo porque eu só andava pulando de um azulejo pro outro. Até porque naqueles tempos, se o filho do cara fosse homossexual, o pai do cara ficava meio preocupado, né, mano? Pois é, né? Porque o filho do cara andar saltitando, né, assim e tal. E o cara não entende, né? Ele, bem isso aí, mano. Naqueles tempos, a mentalidade do cara era retrógrafa, né, e tal, bom. Meu terror de criança era quando eu passeava pelo Iguatemi. Foi aquela parada, né? O pai dele, vamos pro Iguatemi. Aí na mente dele, tipo aquela musiquinha do Kill Bill, né? Ficar logo imaginando o chão, onde o chão era inteiro daqueles azulejos marrons. Ou seja, ele não podia dar um passo direito, né? Era putaria, né? Aqueles quadradinhos bem pequenininhos, né? É, e ele quer andar profundo. Logo eu ia ter que andar na ponta do pé. Só parei com essa mania quando meu pai me deu um voador, né? Vixe, o pior foi mesmo, ó, mano. Ixi. Só parei com essa porra quando minha mãe me deu uma surra zona federal. Que aí de muleta não dá pro cara escolher porra nenhuma, né? Isso é, né? Aí fica aí a dica, né? Se algum ouvinte da gente é mãe, né? E o filho dela tá com essa putaria, tá aí a solução, né? Pois é. Leandro, 2 litros. E chegou o nosso ouvinte clássico já. Esse aí, colega do Manoel. Maracanaú, Ceará. Ixi, Maracanaú, tá aí. Aí. Negócio raro, viu, mano? Ouvintes do Maracanaú, agora eu senti que o cast tá expandindo, viu, mano? Nos últimos. Só falta a gente receber um e-mail do Araturi e do Conjunto Esperança. Aí. Da Jurema também. Ixi, tá aí. Não, se chegasse em meio da Jurema, aí pronto. Aí o cara tava ganhando a vida. Não, aí o cara podia dizer que era famoso, viu, mano? Nos últimos dias tenho jogado muito emulador de Pokémon. E como já é de costume, deixo o jogo sem som e fico ouvindo a Zila. Isso faz parte, né? Isso faz com que eu escute de 8 a 9 cast seguidos. Ximaria. Esses dias eu estava revendo o cast 63 de burrice e meu pai se sentou perto de mim. Vixe, aí! E começou a ouvir as histórias de vocês. Notei que de vez em quando ele dá. Cara, notei que de vez em quando ele dava as risadas e soltou uma história do tempo que ele era pivete. Chivaria. Olha aí, não, esse é o momento que vale a pena o cara gravar o Azila Cash, ó, mano. Pois é, né? Puta merda, o pai do cara chega, se identifica com as burrice da gente, mas ainda conta a história dele. Ele... Inclusive, o pai dele era pra ter escrito um e-mail, né? Vacilado aí, pai dele. Pai... Gente, agora eu fiquei curioso pra escutar essa história de burrice do pai do cara, né? Ele contou que na época das festas juninas existia. Na época não era nem festa junina, né? Quermesse, né? As quermessezão. Qualquer porra assim, né? Existia uma simpatia que se tratava de da mulher colocar uma faca na bananeira e tirar no dia seguinte a marca que estivesse na faca. Como é, mano? Seria o nome do futuro marido. Vixi, Maria, eu me lembro disso aí. Tu nunca ouvi falar disso aí, não, mano? Não, nunca ouvi. Eu vi aquela do... Isso é uma bruxaria clássica, né? Vi aquela da boca do sapo, mas essa aí eu nunca vi, não, viu? Essa daí é uma clássica, mano. Tem a da maçã do amor também, né, cara? A da maçã do amor não conheço, não. Ele disse que uma das parentes dele resolveu fazer isso, então colocou a faca na tal bananeira e no dia seguinte foi tirar a faca. Deixei. E chegou gritando para a família: o nome do meu marido é Tramontina! Isso aí foi real, mano. Porra! Por hora é só e continue com o cast que tá muito bom. Tramontina foi esticado, viu, doido? Tá aí uma mulher que mereceu uma rasteira, mano. Tinha um desenho muito maluco na TV Cruz que passou pouco tempo, mas eu achava legal porque era muito doido, velho. Era o Marsupilame, vocês lembram dele? Ah, mano! Ele era muito doido! Era muito bom, cara! É doido, bicho, era muito doido. Marsupilame era GGzaço, mano. Tinha um também que era o menino que usava óculos lá, não sei se vocês lembram, que era mais ou menos o estilo do Bob, mas... Era, não era o Bob, mas era o mesmo estilo, assim, não sei se vocês lembram. Qual era? Não lembro o nome. Era o menino que usava o óculos. Era um menino que usava ele, tipo... Ah, aí tá explicado, Harry Potter, né? Não, era assim, ele tinha... Era um menino que tinha problema de visão, aí ele usava óculos, e quando ele ficava sem óculos, ele ficava, tipo, vendo as coisas. Mas eu não lembro, cara. Esse desenho, é um ele já passou... Ele não enxergava, aí quando ele tirava o óculos, aí que ele não enxergava... Como é? Não, ele via, tipo, ele enxergava menos, né? Esse aí é underground mesmo, viu, mano? Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Agora, da época ali dos antigão desenho ali do SBT ali, um desenho que eu gostava que... Acho que tinha um pessoal que gostava, outros que não gostava, era aquele Get Along Gang. Ah, a ganguezinha ali. A turma do bairro, né? É, turma do bairro. Special in his own way. Montgomery's the leader O que mais me lembra o Dez é o começo mesmo, bicho, que é sempre a mesma música, né? Porque era uma mistureba, do caralho, era gato com alce, com ovelha, com urso. Eu chamava era de viado, era de alce. O nome do cara era nome de macho, viu? O nome do alce era nome de macho. Era Montgomery. Ixi, aí, nome de macho, mano. Não, né? Era nome de aposentado, mano. Chamava, tinha um gato, tinha a cachorrinha, tinha a ovelha, tinha um viadozão. O cara ali. Não vamos esquecer também do desenho mais Indiana Jones de todos, que era. DuckTales, negado. Né, caralho, DuckTales já é errado, mano. DuckTales era Indiana Jones total. Todo episódio era uma maratona, uma maratona recentemente, mas aquele bicho era irado demais, mano. Tem no Netflix, se eu não me engano, o DuckTales hoje em dia. É, o DuckTales tem a melhor música de abertura, né, de todas. Em qualquer idioma é legal, mano. É doido, mano. E o cara reconhece, viu? Tem um jogo do Mega Drive, do Pato Donuts, que eu tinha, que eu sempre achei que era do DuckTales e não era, cara. O jogo do DuckTales é outro. Tem o jogo do DuckTales mesmo, mas o jogo que eu pensei que era não é. Que é um que ele atira uns desduplador de pia. Ah, eu sei. É do Pato Donald, né? Que é, eu sempre achei que essa porra era do DuckTales, cara. E eu fui descobrir depois gigante que não era. Pô, trauma. Era Quackshot, se eu não me engano o nome. É, pai, mas esse jogo é bom. Mas não aparece a navezinha ali do... É, não, é o Guinho. O Zezinho, o Luizinho, que diz. É, não tem nem o Capitão Boy, não tem nem o Capitão Boy, que o Capitão Boy é um dos personagens mais marcantes do DuckTales. Só tá perfeitamente mal, fela da puta, não sabe aterrissar, mano. Toda a vida ele destruiu o Adão. Lembra ali que tinha o professor Pardal ali, que era o apelido de um professor da gente, né? Porra, todo mundo teve professor chamado professor Pardal, mano. Não tem pra onde correr. Não, mas ele era, no caso dele, ele era parecido mesmo com o professor Pardal. Era meio magro, né? Meio fisicamente. Mano, o bicho era meio careca, assim, dos lados, assim, eu cabi. Ou então aquela galera chata do colégio que fazia grupinho, chamava de irmão metralha também, os irmão metralha chegando ali. Sim, o desenho é um maluco que eu ia falar, galera, que ele passou muito na Globo, e esse desenho era altamente nonsense, porque eles eram seres, eles eram desenhos animados. Eu já sei até qual que tu vai falar, mano. Que eram presos na caixa d'água da Warner. Animaniacs? Animaniacs, xixi. Caralho. Oh, mas o Animaniacs, acho, é a zoação ao extremo, macho. Totalmente nonsense, mas não. Ele é o cúmulo da zoação, macho. Não tem como, mano. Eu acho que era o desenho animado mais louco que eu já vi na minha vida. Cara, mas era uma loucura muito grande, macho. Dos bichos, mano. Os caras contrataram o roteirista daquele pica-pau, né? O pica-pau maluco pra fazer isso. Não tinha sentido nenhum, velho. O roteirista desse desenho, o cara devia ser, sei lá, era muito cheirado, cara, porque ele passava gostosa, eles iam atrás da gostosa, a menina ficava com raiva, aí passava muito cérebro, era uma loucura muito grande, cara. Qualquer coisa, mano, era motivo pra esses bichos enlouquecer, não sei. Esse bicho é o médico! O negócio deles era tirar qualquer pessoa do sério, mano. Eles ficaram preso. Era muito bom. Acho que é por isso que eles ficavam presos na caixa d'água, né? Mas ninguém deixava ele. Aí passava o guardinha, mano. Guardinha! Caramba, meu Deus do céu. Escrotização, viu, é? O pior cara desse jeito mesmo. Ele era muito doido, mano. Cara, era muito bom, cara. Era um dos melhores desenhos que eu já assisti, cara. Era muita loucura, mano. E era invocado que ele sempre passava junto com o Pink e o Cérebro, né? Era casado. Mas se eu não me engano, até tinha crossover às vezes. Eu acho que no New Onyx às vezes parecia o Pink e o Cérebro. É doido, era muito foda. O Pink e o Cérebro também era muito bom, bicho. Era massa. Eu acho que o Cérebro é o cara chato mais carismático dos desenhos animados. Porque o Cérebro é chato pra caralho. O Cérebro é carismático demais, mano. É o que ele tem, macho. Ele tem o cara inteligente pra caralho, mas ele tem uns planos, véio, muito merda, macho. É muito massa isso. E o Pink é o cara mais idiota dos desenhos animados e o mais carismático também, macho. O Pink é muito carismático, véio. Muito foda. Agora os Animaniacs, mano. Me lembro que tem um jogo fodão ali do Super Nintendo, véio, que eu nunca vi o final desse jogo. O último boss é o Cérebro, pô. Porra, do último chefe dos Animaniacs. É, o último boss é o Cérebro no Mecha. Caralho, mano. Ei, outro desenho animado também que a gente não lembrou, mas que fez muito sucesso no SBT e teve filme e tudo também, que foi o desenho animado do Máscara, que era... O desenho do Máscara é muito bom, cara. Era irado, mano. O desenho do Máscara, tu é doido. E tinha porque... do Ace Ventura também, velho. Não, o do Ace Ventura eu nunca gostei, cara. Eu não gostava nem do filme do Ace Ventura. Agora, o do Máscara aí, falou no filme, cara, parece uma coisa, casaram assim, bem direitinho, mano, os personagens do filme, tá, era muito idêntico do desenho, mano. Isso. Sim. Botaram até os dubladores também. Parece que fizeram o primeiro filme e depois o desenho, mano. Não, primeiro fizeram HQ, mano. Não, eu tô dizendo, parece que fizeram, porque ficou, os personagens se encaixaram muito certo, mano, no filme. Como se fosse uma continuação, né? O Máscara foi um dos poucos desenhos que eu vi que fizeram de HQ e ninguém chiou, né, mano? Porque, apesar de ficar muito diferente da HQ, o filme e o desenho deles são muito bons, cara. É, o Máscara na HQ, ele é meio que fosse um Deadpool ali. Sim, mas o... Porra... É violento pra caralho, hoje, a HQ do Máscara. E muito mais imoral, cara. Tanto o filme quanto o desenho, macho, é muito foda, cara. Primeiro episódio ali do desenho do Máscara é meio que uma... Como se fosse parecido o roteiro do filme, né? Ele vai saindo assim, não sei o quê. E é invocado que tudo o Máscara deu certo. Até o jogo dele pro Super Nintendo era muito bom. O jogo dele do Nintendo é muito massa, mano. É, você faz aquelas armas, aquele se matar a bosta, você usa aquele especial das armas, que ele puxa uma porrada de arma e sai atirando. Isso mesmo. Aí dá uma giradinha, né, com porrada de arma. Enquadra no bolso ali. Ele sai batendo com o martelo, mas que nem no filme que ele não destrói o relógio com o martelo, mas é muito bom. Mas se juntasse o Máscara com os Animaniacs, cara. Fala, meu Deus do céu, que fim do mundo, mano. Acho que ia ser um crossover muito massa, mano. Acho que era na Record, que tinha um jogozão fodão ali no Super Nintendo também, eram as aventuras do Batman e Robin ali. Isso aí era muito... Porra, era... Melhor desenho do Batman, até já hoje, fizeram. Até hoje, com a melhor trilha sonora já feita pra desenho do Batman também. Era muito boa, cara, essa trilha sonora dele também. E o desenho, ele sempre focava tanto na história do Batman, focando pra fazer você conhecer todos os vilões, como ele introduzia também os Robins, né? Você chegava a conhecer todos os Robins também, tanto o Dick como... O Tim Drake e o Jason, né? Que o Jason foi o segundo Robin. Que pouca gente sabe que teve o segundo Robin que morreu, né? Com a bomba, né? Isso, morreu com a bomba e o que Coringa. Não, não dizer que a bomba. E antes o Coringa espancou ele com o pé de cabra. Isso é muito escroto, macho. Destruição total. O Coringa desce a porrada no cara com o pé de cabra e bota uma bomba. É o Coringa, né, mano? O Coringa era exagerado demais, mano. Ele tipo era, queria não, né, matar. Cara? É até hoje. É tipo você querer matar uma abelha com a bazuca, mano. O cara exagerava demais, mano. Mas parece ser um vilão foda, tem que ser desse jeito mesmo. Eu acho que é por isso que naquele filme acertaram tanto, né, mano? Porque ficou muito parecido com os vilões do quadrinho. Que ele chega e fala assim: a melhor definição do Coringa que existe. Que é tipo assim: eu sou um cachorro correndo atrás do carro. Eu não sei nem pra que eu quero, mas eu vou correr atrás dessa porra, mano. Isso o Coringa não tá nem pra nada, mas bicho chega com o pé de cabra, com faca, com taco de beisebol. O personagem do Coringa é tão foda de um jeito, mano. Que até no quando foram fazer os filmes, cara, você assistiu aquele primeiro filme do Batman? Jack Nicholson? Depois de um tempo, mano, eu fiquei sabendo que teve que fazer um tratamento, mano. Caramba, que o personagem do Coringa mexeu muito com a cabeça dele. O Heath Ledger também morreu ali, viu? Depois que o Heath Ledger morreu, mano, o Jack Nicholson até disse, mano, em entrevista, né? Eu avisei pra ele aí. Ferro Coringa porque quis. Falta de aviso não foi, né? A única coisa que não faltou nos filmes pro Coringa é botar a... Quando é da meninazinha mesmo? Que é, em português é outro nome, o nome dela, né? Arlequina. Que a Arlequina, macho, ela é muito massa porque ela era a psicóloga dele, né, macho? É. E ele faz ela ficar doida, mano. Isso é muito escroto, mano. Ela vira o braço direito dele porque ela se apaixona por ele. Isso é agora, muito massa, mano. No desenho das aventuras do Batman e Robin, eu gostava muito mais dos episódios do Charada do que os do Coringa ali. Achava que os do Charada tinha mais uma inteligência, assim. Pô, isso, mas era mais criativo, ideia, né? Era o roteiro muito mais era mais, bem trabalhado, o roteiro, assim, é massa, mano. Até no jogo do Batman era mais difícil. Porra, a fase do Charada do jogo do Batman é uma bosta, que aquela porra daquele labirinto, difícil, né? Labirinto. Que filha da puta, mano, aquela fase. E não era só o labirinto, não. Era o labirinto e tinha umas perguntas também que ele fazia, mano. O cara tinha que saber a resposta ali. Ah, mas isso era muito escroto, macho. Eu tinha uma raiva muito grande dessa fase. Senhoras e senhores, eu quero apresentar o grande Batman. Ele veio aqui porque não tem nenhuma pista. Você pode brincar o quanto quiser, mas nós dois sabemos que eu vou conseguir, porque você não resiste. Não pode parar. E eu estarei esperando. Ei, falando, a gente tá falando agora de desenho de baseado em HQ. Eu acho que a gente poderia eleger os 3 melhores desenhos de HQ até hoje, que eu considero, né? Vamos ver se vocês vão pensar o mesmo. Que o segundo desenho depois do Batman que eu considero o melhor de HQ feito até hoje é o desenho dos X-Men. É um até que o Dr. Xavier, que é o vilão, né, no final. Não, mano. Esse tem um aquele que eu... Tem um no, na última temporada, mano. É mesmo? Tem até no Netflix, mano. Tu pode assistir. Netflix. Então vou ter que assistir até o final. Acho que eu nunca assisti até o final. Era aquele do Onislaught. Eu acho que esse desenho dos X-Men foi que fez o boom das vendas dos quadrinhos, porque, cara, aqui no Brasil foi febre, velho. X-Men vendia demais, velho. Tanto os quadrinhos como o álbum de figurinhas também dos X-Men também. Que não, nunca foi X-Men. Era o álbum do X-Men. É. Meu tio falava desse jeito aí. É o X-Men. E criou a mais clássica dos X-Men, assim, porque foi a mais famosa, que era o Jubileu, né? Ou melhor, a Jubileu, né? Jubileu. A Jubileu, o Gambit, né? A garota Marvel, que era. Macho, o Gambit tem um papel fundamental porque esse bicho deu origem ao Jean, macho, do Samurai X. Bicho é fundamental pra qualquer coisa. Pois tu acredita que pra mim o Gambit é o X-Men favorito, cara, que eu acho. É, o meu também, cara. O Gambit é mó pai, ó, mano. Não acho essa coisa toda, não. É? Eu ainda sou fã ali do Magneto, ó, cara. Porra, mas olha só, o Gambit, Magneto, tudo ok. Tem um amigo meu que o personagem dele favorito é o Ciclope, mano. Acho o Ciclope também não é tão ruim, não, mano. O Ciclope é um bosta, mano. Não valoriza o cara, mano. O bicho é prejudicado. Bicho é prejudicado, é. É foda é a galera ser fã do Morfo, mano. Aí é... Ei, meu irmão, o Morfo, não, eu me lembro que quando saiu esse desenho animado, esse bicho tinha uma apelação foda, porque ele morre, né, logo no início, isso. E o Wolverine fica puto, né, os caras, não, mas esse bicho deve ser massa, o bicho era brother do Wolverine ali e tal. E na HQ nem existe. Mas ele aparece depois nas HQs, ele é criado, né. Ele é criado só por causa do desenho, mas ele nem existia, o Morfo... É igual a Jubileu também foi só porque fez sucesso grande, né. Isso mesmo, a Jubileu apareceu depois e ela ficou parceira do Wolverine durante muito tempo na revista do Wolverine mesmo, ela ficava participando das missões com ele. Tô dizendo, cara, que X-Men fez muito sucesso. Muito bem, seu valentão de meia tigela. Você sempre gostou de se aproveitar de pessoas menores que você. Bem, eu sou menor. Tente se aproveitar de mim. E outro desenho também que fez muito sucesso foi o primeiro desenho do Homem-Aranha. Vocês lembram desse aí? Do queixo quadrado, né? Isso. Esse aí foi um dos que fez mais sucesso também do Homem-Aranha, que apresentou uma porrada de vilão também. O que eu acho legal é que esses desenhos aí do X-Men, Batman, do que a gente tá falando, os mais antigos, né? Eles meio que seguiam o roteiro das histórias em quadrinhos, né? Isso mesmo. Esse daí do Homem-Aranha que vocês estão falando é aquele que passou por muito tempo, é? Isso. É. Ele tem umas 4 ou 5 temporadas, ele é muito bom. Ah, cara, eu tô acompanhando ela agora, são 5 temporadas. Isso, tem Netflix. Não é isso, Paulo? Tem no Netflix, né? Esse daí que passava na Fox Kids, né, cara? Esse desenho era muito bom, cara. O que era massa do Homem-Aranha, nesse desenho, é porque eles faziam uns crossover massa com outros personagens da Marvel. É. Isso, Capitão alguns América, episódios. É, tio do X-Men é muito massa, cara. Quando ele vai pedir ajuda lá, o Dr. Xavier. Isso. Aí esse é um dos melhores desenhos do Homem-Aranha até hoje, cara. A única coisa que eu achei ruim era só na dublagem, porque eles mudavam o nome dos personagens. O Justiceiro. Tem um episódio lá que o Justiceiro ajuda o Homem-Aranha e tal, aí o Homem-Aranha chega lá. Tem o episódio do Blade, né, cara, nesse? Como é que você se chama? Aí o Justiceiro lá, eles me chamam de o Atrevido. Eu, que cara! Não, o Justiceiro não, mas esse daí é o... O Justiceiro não, Demolidor, foi mal. O Atrevido. O Atrevido sou meio gay, viu? Atrevido é foda, mano. Mas aí nesse daí tem episódio que aparece o Blade, né, macho? Aparece o Blade. São três episódios sequenciados, é quatro que aparece o Blade. Capitão Homem-Aranha é... Do Morbius. É. Michael Morbius, é o vilão de vampiro lá. Acho que a sequência mais famosa dos episódios do Homem-Aranha foi o da roupa preta, do Venom ali. É. Isso, um dos mais clássicos mesmo. Mas eu acho que a batalha mais massa foi contra o Carnificina, ó, mano. É o Venom, Carnificina. Vento se junta com o Homem-Aranha, né? Ah. É, teve até jogo, né, do Super Nintendo, o Máximo Carnage. E tem o Tony Stark, né, mano? Tem um Homem de Ferro também, no mesmo episódio. A armadura do Homem de Ferro era meio zoada, né, mano? No tempo que o Homem de Ferro não era ninguém. É, mano. Até hoje nos quadrinhos, inclusive. Só o filme, né, mano? Que só o filme que salvou, cara. Agora, pra galera ficar aí ansiosa pra assistir, no último episódio dessa, na quinta temporada do Homem-Aranha, é um que o próprio Peter é o vilão. Que a simbiose se junta com o Peter, né? E aí, não sei se lembra, tinha a Madame T. Aí ela chama os outros homens-aranha, né? De outras dimensões. Caralho, tem esse episódio porque tem um jogo do PlayStation 3 e Xbox que então pegou desse episódio. Sim. Porque você joga com Homem-Aranha 2099, você vai jogar joga com Homem-Aranha Noir, joga com Homem-Aranha Ultimate e joga com Homem-Aranha. Tem um Homem-Aranha que é tipo, que é um bilionário e tal. Sim, que é como se fosse uma armadura. Isso, é muito, muito massa, cara. Tem um jogo que é baseado como fosse esse episódio. Eu não sei se tem HQ disso, mas o episódio é bem massa porque ele junta todos os Homem-Aranhas lá, porque ele tá tendo uma crise entre os universos paralelos e tal. Nossa, que foda, velho. Lembro do lançamento das revistas desse Homem-Aranha 2099, irmão. Um amigo meu dizendo: tu nem sabe. Que, mano? Ah, tem uma revista do Homem-Aranha novo aí. Vixe, mano. Homem-Aranha, como é que o pessoal de latino, né? O cara todo empolgado, né? Michel O'Hara é o nome dele, Michel O'Hara. Vixe, mano, Homem-Aranha 2099, aí tinha o Escarlate, né, também ali. Não, mas o Homem-Aranha Escarlate era da fase do clone, não tinha nada a ver com 2099, não, era outro. Esse 2099, eu lembro, porque na época que saiu, quem tava falando desse bicho pra caralho era o Defesa, não. O Defesa via falando dessa porra, mano. 2099? O legal do 2099, galera, pra quem não conhece a história dele, ele é muito baseado no filme A Mosca. Porque o Miguel O'Hara não tava tentando. Isso, a mosca. Ele tava tentando. Caralho. Eu lembro que eu baixei esse filme pro meu tio, mano. É, a mosca. Ele tava tentando fazer uma máquina de teletransporte, Miguel O'Hara, e quando ele tava fazendo teletransporte, entrou uma aranha dentro da máquina. Aí quando ele saiu da máquina, ele herdou a mutação da aranha. Ele começou a mudar e ganhou os poderes de aranha. Não tem um... Esqueci o que eu ia falar, esquece. O Doc me mandou tirar você. Quem é você? Me chamam de Atrevido. Vamos. O que houve com esses caras? Vem. Boiola. Só voltando um pouquinho, o desenho do X-Men, a última temporada é a do que a gente falou do Onslaught. É a temporada do massacre mesmo. É mesmo, é o último episódio do X-Men, do massacre. É, vixe mesmo. Eu sabia também não, ó, cara. Porque o Massacre foi a saga mais destrutiva dos X-Men. Não matou só os X-Men, né? Morreu todo mundo, velho. O Massacre matou todo mundo, velho. Aí é uma saga boa, viu, mano? É uma, aquela velha coisa de quadrinho, né, cara? O cara morre, amanhã ele tá de volta, mano. Isso é uma coisa que eu parei de ler HQ por causa disso. Não tem a menor graça você ler HQ, porque você sabe que ele vai estar de volta, macho. Não tem o que você fazer. O cara não. Os caras são muito covardes, eles não conseguem matar os personagens de verdade. Que é a cultura americana. Cara, aí, porra, é por isso que você tá lendo, vamos supor que tu tá lendo, sei lá, Le Bessec. Se o personagem X morreu, meu irmão, ele vai passar o resto do HQ sem, do mangá, sem essa porra. Porque o Bessec perde o braço e o olho. Ele tá o resto do HQ agora sem o braço e o olho, meu irmão. Que se foda. É, poucos personagens hoje em dia na HQ, pior que a gente tá falando desenho animado e tá indo pra HQ, né, mas é foda. Poucos personagens hoje em dia na HQ morrem e não voltam mais. Um personagem que morreu e nunca voltou foi o Homem-Aranha Ultimate, que é o Peter Parker Ultimate. É o que dá daquele para duas balas com a mão? Que quem mata ele é o Morbius? Não, ele morreu com a bala do Justiceiro. Ele tentou proteger o Capitão e acabou morrendo com a bala do Justiceiro. Aí, na verdade, ele não morreu com a bala, ele morreu com a hemorragia, né? Da com a hemorragia, porque ele, em vez de se tratar, ele lutou com 7 vilões ao mesmo tempo pra salvar a família dele, que tava sendo atacado. Morreu protegendo a Tia May e a Gwen Stacy. Porra, podia ter deixado a Tia May morrer. A Tia May já morreu, o quê? Umas 7 vezes? Mas não deu fazer diferença, mano. Aí ele morreu, aí entrou outro aranha, né? Outro Homem-Aranha, que é um garotinho de 12 anos, que ele tá sendo treinado pela SHIELD. Mas o Peter Parker nunca voltou, galera. Ele tem um Homem-Aranha, né? Tem um Homem-Aranha. O cara pessoa, misteriosamente os mesmos poderes do Peter Parker. Até hoje ninguém sabia. Não, ele tem outros poderes. Os poderes dele. É, os poderes dele solta veneno pela mão. Com a aranha mexicana, né? Cara, é isso mesmo. Ele ainda tem o sentido de aranha, mas é um pouco modificado. A força dele é um pouco menor. E a agilidade dele também é um pouco menor também. Entendeu? Ele não é tão bom quanto o Homem-Aranha clássico, não. É o Homem-Aranha gordo, né? E desmaleávelzão. Ele apanha, viu, mano? Ele apanha. Pensa no cara pra apanhar, mano. Apanha demais, bicho. Então foi daí que tiraram a música do Homem-Aranha. Caralho, sempre apanha. Mas vai cantar isso não, vai, cara. Pode, hein? O Homem-Aranha sempre apanha. Não sei se vocês vão lembrar desse desenho, que tinha um jogo que eu achava foda ali do Super Nintendo. Era o SWAT Cats. Vocês lembram desse desenho? De nome não, cara. Talvez eu lembre do desenho. SWAT Cats? Caramba. É, que era dois mecânicosão, dois gatos mecânicosão ali que... Eu ia dizer, gato relojoeiros, né? Pois é, eu pensava que tu tava falando do Ick the Cat, que era bom pra caramba esse desenho também, mano. O Ick era bom, viu, mano? É, Ick the Cat era foda, viu? Mas Switch the Cat, fala aí, mostra aí. SWAT Cats, viu? Esse aí é Joel, como é o nome? É Underground Joel, viu aí? Pois é, eu me lembrei do Ick the Cat, que o Ick the Cat era muito foda, velho. Ah, vocês estão falando de desenho que teve jogo, mas também teve jogo que teve desenho, né? Que é o desenho do Mega Man... Veio do fogo. Caralho, mano. Que é o Mega Man que é ferro e fogo. Ah, nossa. Não, acho que a Hulk com aspirador de pó na mão, macho, é demais, cara. Acho, no dia que passou e que estreou esse desenho, eu, puta que pariu, vai passar Mega Man desenho. Caralho, né? Jogando as cadeiras pra cima e tal. Aí quando começa a abertura, mano, a abertura zona, puta que pariu, macho, o cara tudo empolgado, mano. Mas a abertura dele não é ruim, não, cara. A abertura dele é. Engana bonitinho você, cara. A abertura é foda, mano. Ei, vocês acham que o Mega Man é o melhor desenho de videogame que existe? Eu acho que tem um muito melhor do que ele. Eu não acho nele nem bom, cara. Que é Em Busca do Mais Forte, que é Street Fighter. O desenho, lembra do... Ah, do... macho. Aí é anime. É anime, meu amigo. Aí é outro nível. É japonês, jogado. Mas não sei se vocês lembram, na Record, passou uns 3 ou 4 episódios do desenho do Kong 3D. De qual? Do Kong. Da Record me lembro, mano. mano, passava. Eu lembro, mas não era tão bom, não. A porra, era uma bosta também. Tinha um desenho do Sonic também, velho. Que era... De caralho, o desenho do Sonic. O desenho do Sonic era muito ruim, já. E o do Mario, Não, o do Mario era legal. O do Mario era legal. Não era, cara, não era. Não era. Vixi, meu irmão. Apareceu o Mario. Disso tudo que a gente falou, Mario, eu acho que mais... foi a deixa pra perguntar quem era o Mario, né? Ei, mano, mas aí a gente falou de Mega Man, mas tem que falar do último episódio de Mega Man, né, cara? Que era o que aparecia o Mega Man X, macho. Xiii, meu irmão. Cara, era muito massa esse episódio, cara. Achei putaria que quando eu assisti o desenho, eu tinha impresso na minha mente aquele negócio da abertura do Mega Man X4, do Rockman 8. É o cara, eita, meu irmão. Ixi, então tu assistiu depois de velho, né, essa porra? Porque na época... Não, já tinha, mano, o Mega Man X4. Pô, eu acho que nessa época só tinha jogado X2, eu acho. Aí o X4, galera, era do PlayStation 1 ainda. Pois esse. É, não, mas exatamente, era do PlayStation 1. Esse Mega Man, eu lembro que eu assisti, eu já tinha jogado só o X2, eu acho X3 no máximo. Aí eu tava com aquela imagem do desenho em anime, né? Aí quando eu vi o cara todo bombado, o Mega Man, eu... que é isso aí, mano? Que porra é essa, né, o cara? É, mano. Mesmo assim, eu assisti ali. Mas o cara... O último episódio que mostra ele carregando os tiros dos vilões e usando o Mega Man X, cara, é muito massa, mano. Eu acho massa que o Mega Man vem assim, né, brigar com o Proto Man, aquele, o Guts Man. Aí ele dá uns tiros ali, bicho todo com dificuldade, né, pra acertar os caras. O Mega Man X chega, Guts, ok. Aí ele vai dar um tiro, pô, tirou ali do cara, eita, meu irmão. É, mas no último episódio, o Mega Man X é separado do Mega Man ou é a mesma pessoa? Não, é ele vem do futuro, pô. Mega Man X é tipo 1000 anos do futuro do Mega Man, mano. Que negócio de participações especiais, né? Olha aí, que foda. É o que eu achava que era, mano. Um Mega Man pequeno, Mega Man ali clássico, eu achei que ele era o Mega Man X, mas nunca é, não. Mega Man não X. Não, ele é o Mega Man mesmo. Tanto que a minazinha que tá com ele é a Ho, cara. A Ho no X já não existe mais. A Ho só é do Mega Man clássico. Agora tinha um desenho japonês do Mega Man, que eu nunca vi, não. Esse bicho aí. Tinha desenho. Lá era o Battle Network. Ah, né? O Battle Network é bem mais velho, é bem mais novo, aliás, macho. Eu já lembro que eu tava na adolescência quando eu precisava dessa porra e eu achava uma bosta. Não, tinha o do Mega Man mesmo, né? O Battle Network, não. Aí eu nunca vi, não. É, vou tirar uma dúvida com vocês aqui, porque eu gosto muito desse desenho. Eu acho que é desenho, aí vocês vão dizer se é anime ou se é desenho, que é Avatar. É desenho, não é anime, não. É americano, né? Americano. Acho que ele é coluna do meio, viu? Ali não, é não, ele é desenho porque ele é americano. Macho, a única diferença entre anime e desenho é que um americano é japonês, porra. Aí fala assim, mas é, tem todo o estilo de anime. Então você pode considerar também o Jovem Titãs é anime, porque ele foi feito no Japão, mas ele tem um estilo americano, porra. Se for por isso, os Simpsons são coreanos, é então? Não. É porque o teatro Jovem Titãs, tu, o Jovem Titãs, ele é igual ao anime mesmo, que ele segue toda a cronologia. Se o cara. Cara, se fuder, ele se fode mesmo, não tem isso. O que aconteceu no episódio, no próximo episódio continua. Mas no Avatar tem uma continuidade, mano. É isso que eu tô dizendo. Mas os dois são americanos. E o mais legal do Avatar é que termina a história e você vê a história de outra pessoa quando termina, que é a parte 2, né? Que é a história de outro Avatar, né? O que eu achei legal, mano, foi que o Avatar, eu acho que já encerrou faz uns 3 anos, eu acho. Não, faz mais, acho. E o Senhor Ferrou descobriu esse bicho um dia desse, né? Aí a gente entra no Skype, esse bicho alucinado, caralho, mas você já vira Avatar, mano, não sei o que. Tu é doido, uma desenhozão foda, não faço mais nada na minha vida, e bicho todo fora do tempo, né? O cara é bom, né? E tal. O Avatar, pior, macho. O pior que tem no Netflix todinho, o Avatar. Eu não gosto muito de Avatar, não, eu não vou mentir, mas. Deixa eu achar legal, cara. Tá bom, valeu. Eu achava uma temática bacana ali, o negócio dos elementos e tal, os caras careca. Nesse estilo dele assim, como eu falei, o Jovem Titã eu achava mais legal, que era. No mesmo estilo que era americano, não. Parecido com. No estilo ali do Avatar, um que eu acho massa é o do Jack Chan ali. Jack Chan é muito foda. As aventuras do Jack Chan é muito massa, velho. Ainda bem que tu lembrou já. Esse desenho achou demais, mano. Já dá um bom valor. Foi um dos últimos, né? Nessa geração americana que deu futuro. E o legal é que ele tinha um objetivo, né? Que era o lance dele ir atrás dos talismãs e cada um tinha um poder, né? É, e tinha continuidade também, né? Os episódios de Jack Chan. Teve as máscaras, máscara depois, né? Tinha um anti-herói que entrava pra equipe, né? Assim, eu fico imaginando por que nunca fizeram um filme dele, cara. Eu acho que dá pro Jack Chan fazer um filme baseado... O Jack Chan tá velho já, cara. Tem mais que fazer coisa assim mesmo. Porque o cara em si não dá mais conta, entendeu? E o desenho tinha personagens carismáticos. Mas teve um desenho depois desse que eu acho que ainda assim foi legal, dos americanos, que tem essa pegada que é o Duelo Shaolin. Vocês chegaram a assistir? Eu assisti, mas não achei essa coisa toda, não, mas essa parada de coelhos escrotaitos e tal. Hã? Coelhos escrotaitos? Não tem um coelho, não, mano, essa parada. Não, o Duelo Shaolin, que são quatro monges, macho. É um brasileiro, é um chinês. Não, eles vão treinar no... É, macho, tem um deles que é brasileiro. Aí esses bichos, eles vão, tipo assim... Brasileiro é negro, né? Ah, não, é não. É louro? Não, nada de estereótipo, né? Não é louro também, não. Não tem estereótipo, não, pô. É um brasileiro, você olha pra cara dele, não tem cara de brasileiro, não. Eu vou te dizer que eu acho que o Jack Chan ainda seria capaz, hein, de fazer um filme do As Aventuras do Jack Chan. Acho que o cara tá velho, macho. O cara... Eu acho também. Não, mas ele ele ainda tá fazendo cara, filme aí, cara. Não, mas... se aposentou, então ainda pode fazer. Não se aposentou, então pode fazer. É, do Jack Chan. Vai fazer o Mercenários 3, mano. Ah, mas o negócio não se aposentou. O Stallone tá aí pra desmentir isso, mano. O negócio não se aposentou, tá aí o Anderson Silva. O Anderson Silva também não se aposentou, não. mas eu tô com um ponto importante aí. Os Mercenários foi foda, mano. Ah, cara, claro que foi foda. Os caras não fizeram a cobracinha, não deram mortal no plano de corte, tá tranquilo. Bota o Stallone pra dar cinco mortal e um palhaço. Aqui o estilo do Stallone sempre foi a pistola, mas aí. Ah, bota o Jack Chan agora, aquele, cara. Aquele escada, filme que o Jack Chan fez com o Jet Li, mano. É um... Esse filme é muito ruim. É igual, meu irmão, esqueci. É muito ruim, velho. Eu não sei o que, os mestres não sei do que, uma coisa assim. É que tá da parada do macaco, né? O Jet Li vira tipo um macaco, mano. O Dragon Ball. Que não foram. Falou, mano. Coelho em alto mar, velho. Ele é... Oh, tinha até uma parada de um cajado lá, mano. O Jet aí vem. O tigre e o dragão, cara, né? Tigre. É bom pai, é tão ruim que a gente nem lembra o nome do filme, mano. O desenho de Jack Chan, ele é muito baseado num filme. Um kickboxer muito louco, mano, do Jack Chan. Que o Jack Chan é um arqueólogo, não sei o que, vai atrás das coisas ali. Aí, tem os velhos estereótipos dos filmes do Jack Chan, né? Sempre tem ali o tio fuleira do Jack Chan, não sei o que. Caralho, cara, o episódio que ele vai, o tio do Jack Chan tá lutando, macho, aí esse bicho chega e fala assim: eu fui aprendiz do mestre tal. Aí o cara fala assim: ah, eu matei ele, mano. Vai ser pra um senhor de idade é foda, cara, dizer isso aí pro cara. E o tio dele era um mega lutador e era mago ao mesmo tempo, bicho. Daria que tem um cara que vai lutar com ele no primeiro episódio, eu acho. Aí ele com dois palitinhos assim de macarrão, aí pá, ataca no cara, o cara cai. Eu... Mas é coisa de chão, né, mano? Ele luta com escada no desenho, ele... Mancho, quem gosta de Jack Chan e assistiu o desenho, todos os estereótipos dele tem no meio, mano, aparece. E o próprio jogo do desenho também é massa, viu? Caralho, aqui do PlayStation 1, né? Difícil pra caralho. Não, o PlayStation 1 é o do Jack Chan mesmo ali. Ah, tem um do jogo? Não, joguei não. Tem do PS2 que é o do desenho. Eu pensei que tu tava falando daquele PlayStation 1. O do, acho que esse do Talismã eu não devo ter jogado, não. Então, eu passei a imagem, ó, do Duel Shaolin. Adivinha que é um brasileiro? Eu acho que é mais. Esse eu acho tá que tá roubando o cara, é? O nome dos caras é tipo Clay, aí Homem, aí Kimiko, aí Raimundo. Velho. Eu acho que a maior dificuldade, velho, pra fazer o filme das aventuras do Jack Chan é uma atriz que consiga emular o carisma da sobrinha dele, né? A Jade. É muito escrota, cara, a Jade, é muito massa. Cara, se fosse pra fazer, quem tinha que fazer a Jade tinha que ser aquela menina que fez o Kick-Ass, mano. Só que agora ela tá grande, né? Ah! É mesmo, mano. O cara tivesse essa sacada 5 anos atrás. Mas ela tá ficando velha já, cara. Ela pois já é, tá na idade, não. Dá mais mas não, quando dá ela lá. Fez o primeiro Kick-Ass. Ela no Kick-Ass, mas ela já tá gigante, velho. Ela já tá. É. Já torce. Mas. Porra, inclusive daquele filme ruim que ela fez depois, que é o remake do Gary. Porra, é muito ruim aquele filme. Remake do quê, mano? Remake do Gary, mano. É Gary a Estranha. Ah, esse aí eu não assisti não. Todo mundo tá dizendo que é ruim, não tive coragem de ir no cinema. Porra, meu irmão. Macho, o Carrie, o primeiro filme é foda. O remake do primeiro filme é foda. O remake do remake é uma bosta muito grande, macho. Mas também o remake do remake, vai, já... É demais, né, lá. Dizer, mas por né, incrível que pareça, o primeiro remake, eu acho o mais massa. Levando nessa onda aí de luta, tinha um desenho muito foda, que era o Mucha Lucha, ó. Mucha... Caralho, macho. O Mucha Lucha passou um dia desse, mano. Legal. Mas é muito massa, cara. Cara, é porra, macho. Né? Esse desenho é muito nonsense, que os caras eram... A vida de todo mundo era luta livre, né, cara? Não é luta livre, é lucha livre. Tudo mascarado, era muito massa, era muito... Aquelas lutas mexicanas, né? Eu ia fazer um censo aqui, um desenho antigão, e eu queria saber quem é que gostava desse desenho. O desenho do Scooby-Doo. Cara, eu detesto Scooby-Doo, cara. Eu também, mano. Eu gostava do jovem Scooby-Doo, que era engraçado e tudo, mas... Biscoitos e Scooby, né? É, biscoitos e Scooby e tudo, mas o Scooby crescido, eu não via graça, cara. Porra, mas... Pô, cara, eu montei muito quebra-cabeça do Scooby-Doo, ó, mano. Que a minha mãe comprava, ó, mano, aquela cabeça do Scooby-Doo. É massa que o Scooby-Doo parte direto na Cartoon, né, macho? Aí o Billy Mandy, que é o Cartoon, fica frescando com ele, que tem um episódio que os caras falam assim, dá pra descobrir que era vilão. Aí ele fala assim, claro que não dava. Dava, é que nem Scooby-Doo aqui, a gente foi, fez um teste de laboratório e tudo, mas não mostramos pros espectadores, mas todo mundo sabia que era o bandido desde o começo. Trabalhei no, na empresa aí, mas que fiz um projeto. Vocês descobriam mistérios, né? Mistérios S.A. E eu fiz um quarto pra um menino, mano, que o quarto era todo tematizado de Scooby-Doo, mano. Caralho, velho. Eu me imaginando, meu irmão, mano, esse menino aí não deve ser normal, mano. Ixi, mas esse menino, eu acho que enganaram ele e disseram que ele nasceu nos anos 70, viu? Pra... Não, na época, mas, pô, até hoje passa Scooby-Doo, mano, na Cartoon. Mas falando em anos 70, tinha um desenho que passava no SBT, que era muito underground. Ele tinha quadrinhos desse desenho, tinha tirinhas também de jornal. E esse desenho, cara, eu achava muito engraçado. Oi. Era o desenho do Recruta Zero. Vocês lembram desse? Ixi, meu irmão. Eu tava passando um dia desse, cara, na TV. Isso? É sério, cara. Eu não lembro qual era o canal. Esse mas aí tava... é antigão, viu? É antigão, mano. Recruta Zero é das antigas. Era um desenho assim que mostrava toda a... Como é o nome? O Recruta Zero, ele era tipo o Seu Madruga do quartel, mano. Ele fazia de tudo pra não trabalhar, mano. Isso era muito escroto. E tinha um cara tipo que era Manel, tipo... Né? Mano. Tipo o Manel aí. É. O desenho do Tempo do Ronca ali, que eu dou valor, é o... Bate uma certa nostalgia foda, mano. Quando eu assisto, é o Pernalonga, mano. É, né? Caralho. Não, Pernalonga não, mano. Não tenho saudade desse bicho, não. Eu gostava muito de Pernalonga, cara. Era muito bom. Quem é que gostava de Ursinhos Gummy? Alguém gostava de Ursinhos Gummy? Não. Inclusive não, o cara que criou esse negócio morreu um dia desse, não foi? Não, mano. Acho que foi. Eita porra, velho. Morreu de quê, mano? Eu vi uma notícia dessa, agora eu não sei. Só a gente matando a galera aqui, olha aí, do começo da galera. Agora o desenho que... Eu gostava também do Tom e Jerry ali, que é o tempo do Bumbo, eu vi também. Ah, Tom e Jerry é clássico, é doido. O que eu acho massa, véio, é que o Tom e Jerry, ele realmente é uma simulação de uma briga de um gato. Não é uma simulação, não, mano. Ele é o Jerry outro... sempre se tava de bem, não. Mano. Não existe isso, não. Macho, mas eu achava o Pernalonga melhor do que o Tom e Jerry, cara. É porque eu digo mais assim, as perseguições ali, que eu correndo atrás, derrubando tudo. Porque perseguição eu tinha... massa, mas é o Peter Griffin contra o Homem-Frango, mano. Cara, essa é a melhor cena, eu acho, da comida pesada que tem, mano. Ele consegue ser muito bom, cara. O mundo, eles continuam. Agora, desses desenhos assim da Warner, eu preferia o Papa Léguas, ó, cara. Papa Léguas. Papa Léguas era massa demais. Eu preferia o Freakazoid e Projeto Zeta. Mas vocês acreditam que eu gostava mais de Tiny Toons do que os próprios personagens Looney Tunes? Uhum. Porque os Tiny Toons eram muito maluco, bicho. Era muito show. Dava mó valor pra eles. Esses bichos estavam fazendo tipo faculdade, né, mano? E os caras vinham treinar eles, mano. Voltem a fazer perna longa, treinando perninha. Era muito isso. Isso. Dava mó valor, cara. Agora, pra mim, mano, de desenho animado, que foi sempre master, eu assisto até hoje, é o Simpsons, ó. Cara, sim, pra mim. Já foi melhor, ele tá ficando muito repetitivo. Mais de 25 temporadas. Isso é, sim. Cara, mas não é à toa, né? Porque a porra já passou. Acho, ainda hoje eu só janto assistindo os Simpsons, ó. Mas também tá na Fox, só passa o Simpson. os próprios Simpsons zoam isso, que fala assim, ah, por que passa tanto Simpson? Cara, não tem mais nada pra passar, a gente passa o Simpson. Na dúvida, cara. Os Jacksons também eram massa, os Jacksons. O episódio que eu me lembro mais é aquele que o Homer, ele pega o skate do Bart e sai caindo ali no lado. Montanha zona ali. Esse é o clássico Master, né? É, foda que. E ele chega lá em cima, os caras derrubam ele de novo, né? Logomarca. Eu putaria, isso aí. Tem um desenho também que é do mesmo criador dos Simpsons, que ele nunca foi muito reconhecido, mas eu gostava muito dele, porque ele tinha esse lance de ficção científica. Futurama? Que é o Futurama, cara. Futurama é Futurama, muito bacana. O Futurama, até hoje passa na Band, né? O Bender, bicho, cara, é incrível demais. Ele é o Fusco, cara, principal, bicho. É incrível. Mas o Futurama foi pra frente, mano, que eu me lembro. Macho. Cancelaram só duas vezes, mas daí... O Futurama mata que ele mesmo, ele fez... O Futurama nunca deu pouca audiência, mano. Sempre deu muita audiência. Esse bicho foi cancelado, ninguém sabe por quê, mano. Porque aí ele mesmo fala assim, meu Deus, aí tá tudo dando errado, mas tá tudo errado, né? Ele começa a falar que tá dando tudo errado, aí ele fala assim, vamos cancelar o Futurama, ele, por quê? Nós temos a maior audiência! Tem um clássico meme do Shut Up and Take My Money, né? Que é dele, né, cara? É do Futurama. Mas o Futurama é claramente baseado no Game of Galáxias, né, cara? É. Até tem um zap do Dr. Hanks. Na verdade, ele pega muita coisa, bicho. Ele pega o nome daquele comandante que gosta da principal lá, daquela que só tem um olho, é Zapo, mano. Que é o mesmo nome do Zap do Bronx lá do Guia. Agora um desenho que era foda ali, que merecia ter tido a continuação, pelo menos ter encerrado, era a Caverna do Dragão, né, mano? Porra. Caverna do Dragão, por que nunca teve final mesmo, hein, mano? Baixo orçamento, mano. Será? Cerca de 72, né? Eu acho que foi cancelado antes de concluir a série. Aí foi cancelado e não fizeram. Mas por que, cara? Tipo, dava dando pouca audiência? Eu acho que era pouca audiência mesmo. Não tinha tanta audiência, a galera foi lá e cancelou. Porque aqui no Brasil, mano, a Caverna do Dragão tinha audiência grande, mano. Aqui no Brasil, né? Pelo menos. Pelo que eu me recordo, eu acho, o que tava fazendo sucesso era o Thundercats. E tomou muito da audiência do Caverna do Dragão ali, o Thundercats. E agora o Thundercats merecia mesmo, viu, mano? Porque o Thundercats era muito irado, mano. Eu assisti também... Acabou não, o desenho teve fim não, o Thundercats? Teve. Eu assisti... Thundercats. Passou em loop naquela canal local daqui. Pois é, na época que reprisou na TV local daqui, eu assisti, mano. Thundercats tem uns 120 episódios, se eu não me engano, e é massa, mano. Tem uma certa continuidade, né? Todo episódio que tem e tal. Massa, né? Não, né, cara? É legalzinho. Na época. Massa é o desenho do Jack Chama. O Thundercats é legalzinho, porra. O Thundercats, galera, eu confesso pra vocês que eu comecei a achar chato quando entrou a nova formação. Entrou novos personagens, um cara cego, entrou uma menina, entrou tipo o Snarfinho, entendeu? Aí eu comecei a achar chato. Aí eu não cheguei a assistir até o final, não. Snarfinho, mano. Eu acho que deve ter assistido até o final, mas esse bicho deve ter assistido alguns episódios e o último, né, mano? O Thundercats, a abertura dele foi em anime, né, mano? Foi o estúdio Pierrot que fez, né? O mesmo estúdio do Yu Hakushozão ali. É, aí. Caralho, mano. Tirando, macho, o único defeito do Yu Hakusho, macho, é o desenhista que é um filho da puta. O resto é foda pra caralho. Agora vocês assistiram o Thundercats novo, o 2011? Sim. Macho, o nego fala que é bom, mas eu nunca tive coragem, não. Eu assisti, é foda, macho. Conta a história do Lion ali. Eu achei massa, mano. Feito o mesmo estúdio of Titans, né, que fez ele. A história dele lembra muito a história de Troia e tudo mais. Eu sei que, macho, o estúdio of Titans é muito bom, cara. O Jovem Titans eu acho um dos melhores desenhos, assim, de herói que eu já assisti. Eu sei que tem um vídeo que rola aí no YouTube aí, que é um suposto trailer do filme do Thundercats, vocês já viram, já? Eu vi que o Brad Pitt é o Lion. É. Brad Pitt. Eles pegaram do filme Troia, macho. Aí botaram a maquiagem do Lion. Aí foi mesmo. Thundercats! desenho mais clássico aí, que como o Neto disse, que faz com Simpsons, sempre janta assistindo os Simpsons. Eu sempre assisto ali esse desenho, é o Pica-Pau, mano. Até hoje. Almoçando, né? O cara almoça com o Pica-Pau. O Pica-Pau tirou a audiência da Xuxa, macho. É mesmo, né? É uma loura gostosa, que a gente tava falando. Teve uma época que tava preocupando, né? A Globo botou até no Fantástico, né? Que o Pica-Pau tinha um pacto, né? Não sei quem aí, pra ver se... Era, mas foi mesmo, porque bateu, cara, no sábado, o Pica-Pau, a audiência, mas passou da Xuxa. E o lance do Pica-Pau, eu acho que o Animaniacs pegou tudo dele, né? Porque o lance dele é infernizar a vida de qualquer pessoa, velho. Seja ele ficar lá furando a madeira, né, da árvore, ou seja, ele infernizando a vida da pessoa roubando comida, velho. Ou então roubando... Ele encarando a fome, macho, é muito escroto. Depois de duas semanas, toda a comida acabou, e a senhora fome fala com o Pica-Pau. Mas o Pica-Pau já fez de tudo, velho. De tudo, cara. Aquele Pica-Pau de 1940 foi totalmente Animaniacs, velho. É o Pica-Pau, Pica-Pau rachador, né? Pica-Pau rachador, roubar a gasolina. Que tem as pernas grossas ali, bicho. Eu ainda acho que a melhor cena foi esse bicho encarando a fome mesmo, mano. Porque aquela parte ali é foda demais, mano. O Brasil na uma crise zona foda, né? Do negócio da inflação, né? O Pica-Pau, não, vou encarar a fome aqui porque eu me garanto, né? Eu só me lembrei do Pica-Pau assistindo o Hobbit, o novo que saiu, né? Tem a cena da cachoeira. A cena da cachoeira agora. Muito bom. No final, esse Hobbit é bom ou não é, macho? É bom, cara, eu gostei. É, macho, é meio a meio, macho. A negada fala que é bom e outra parte fala que é ruim. O filme é divertidíssimo, principalmente pra quem joga RPG, vai adorar o filme. Só é foda porque os elfos do Peter Jackson, os elfos do RPG, é +2 em destreza, né? +2 em destreza e -2 em constituição. O do Peter Jackson é +10 em força, +10 em constituição, +10... Não, mas os caras são fodão demais, mano. O Legolas ali naquela parte do barril, o bicho tava tirando 20, 20, 20 de ré. Ele foi foda, velho. É inacreditável. Eu acho muito massa, mano, aquele episódio do roubo da gasolina. Porque ele vai roubando gasolina, mano. Ele tipo vai chupando com cano ali. Aí tem uma hora, velho, que o policial descobre, né, vê o cano assim, aí ele dá uma assoprada no cano. Aí o Pica-Pau putão ali, aí dá outra assoprada assim no cano. E o policial começa a rir do nada, bicho. É uma loucura muito grande, velho. Tem muitos episódios clássicos do Pica-Pau, né, cara? Tem um que é um dos que eu gosto mais, que é quando o Pica-Pau resolve começar a perturbar um cara que trabalha numa empresa elétrica, né? E esse cara só vira tá normal, shopping, né, velho? Trabalhando, né? Eu estaria de há 35 anos que eu tô nessa companhia, né? Então lá vão 5. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Que eu trabalho nessa indústria vital e é a primeira vez que isso me acontece. Muito foda. Eu acho putaria que o Pica-Pau ele começa a frescar com o cara, mano. Acho que é esse ou é o... Eu acho que tem dois episódios desse da construção. Que é um que ele vai aumentando os números de acidente. Aparecendo com um acidente aí. Não, foi não, tu é doido, né? Tô inteirão aqui e tal. Bicho quebrando tudo na construção, aí. Ah, sei o quê. E é invocado, né, mas tem frase do Pica-Pau que virou até meme no Facebook, cara. Aquela frase. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Bicho, esse aí é o do morcegão ali. Esse eu achava massa. Esse bicho tinha o Pica-Pau móvel, né, nesse episódio aí. Um desenho ali também que era foda, era o Marinheiro Popeye, ó, cara. Inclusive tem um filme live action nessa porra, não tem? Tem? É com o Rob Williams. O papai é o Rob Williams. Isso é escroto pra caralho. Faz tempo, muito massa. Deve ser toscano, viu? Eu li que o Popeye foi criado na época que tava tendo... Era uma epidemia de anemia na época nos Estados Unidos. Aí fizeram o desenho pra estimular o pessoal a comer o espinafre. É, e falharam miseravelmente. Até hoje ninguém gosta dessa porra, né, mano? Eu sei que uma das explicações mais massas que eu vi do Popeye foi de uma família da pesada, é que esse bicho tá no médico, aí o médico olha assim o lado dele, aí, rapaz, como assim ninguém lhe disse que você teve um derrame? Aí ele, com a boca torta, né? Isso é muito escroto, cara. O bicho teve um AVC. Pois é, aí o cara vê, velho, bicho, vai ver, né? O cara fez assim. É foda que, eu não sei se é nesse mesmo episódio que eles falam, não, isso no seu braço é câncer. Bichadão. Teve um spin-off do Popeye que era a Olivia no exército, macho. Puta que pariu! Aí tinha a Alice, que era uma das personagens lá, que ela era gigante, musculosa zona. E tinha uma sargento que pegava no pé da Olivia e da Alice direto. É, não sei se o nome dela era Sargento Megera, uma coisa assim, o nome dela. A Olivia no exército é o cara desenterrou, viu? Mas isso daí foi. A Alice na época era a merendeira, né? Isso mesmo. Hasta la vista, baby.